dar conforto, mas nunca felicidade. Eu conheço homens milionários que não dormem por conta dos seus bens materiais, apegados, sofrendo, ansiosos, só dormem com antidistônicos. Como tem muitos bens, gastam muito e tem muito medo de perder, porque sabem que tudo é muito frágil nas nossas posses. E muitas vezes tem os filhos envoltos em drogas, o casamento em frangalhos, e nunca se realizam, porque os bens materiais são como vícios. É uma das fugas psicológicas que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, aborda de uma maneira muito interessante. Nós fugimos da vida de nós mesmos, do nosso autoencontro nos bens materiais. É o consumismo, é um vício. E nunca estamos satisfeitos, que é como beber água salgada do mar. Quanto mais se sorve a água salgada, mais temos sede. Verdadeiramente rico, nos diz Confúcio, é quem precisa de pouco para ser feliz. Esse é verdadeiramente rico. Então, o materialismo vai ser um dos grandes motivos, e nós espíritas temos o dever de combater o materialismo através da divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que se pode fazer a ela, nos diz o Espírito Emmanuel, e trabalharmos em nós esse egoísmo ainda, esse materialismo. Nazareno, e o que é que a mãe que está grávida deve fazer? Mesmo sendo jovem, estando diante de uma prova muito difícil, sem ter recursos de cuidar, de criar, de vestir, de educar dignamente o seu filho, o que é que nós poderíamos dizer a ela? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma frase que vai nos ajudar muito a socorrer essa pessoa. Lá está escrito: Deus não nos dá fardos que nós não podemos suportar. E que toda prova rude é quase sempre um indício do fim do sofrimento e de um aperfeiçoamento para o espírito. Vamos dizer que Deus sempre está do nosso lado. Que se mandou um filho, mandará também meios que teremos para cuidar dele, desde que tenhamos consciência também do que é supérfluo e do que é necessário, porque nós não temos essa distinção com muita clareza e estamos sempre atrás de mais, de mais. Então, às vezes, o filho não é bem-vindo, porque a pessoa quer todos os anos viajar para a Europa. Será que a gente tem necessidade de viajar todos os anos à Europa? Para quê? Para o nosso prazer? Não, muitas vezes é para fazer inveja às amigas. Não é nem pelo nosso prazer. Muitas vezes fazemos aquela excursão correndo, carregando malas pesadas, não tem quem ajude. Quem for de certa idade sofre nessas excursões. Correndo de cidade em cidade, não dá tempo nem de ver o que tem na cidade. É só para fazer inveja para as amigas. Se a gente for para a Europa, é para visitar as casas espíritas, para ajudá-las, para divulgar. Então, meus amigos, nós podemos também dizer para elas da questão da importância da gravidez para um espírito, da reencarnação para um espírito. E nós podemos também falar da importância que é nós sabermos que, mesmo sem recursos, poderemos manter a gravidez. Eu me recordo de uma namorada que eu tive em Fortaleza, e a gente namorava já há algum tempo, 2 anos e 7 meses ao todo, e a gente saía para os lugares e as pessoas perguntavam: e aí, Nazareno, quando é que vocês vão casar? E aí eu falava: não, a gente está precisando se organizar financeiramente e tal, e aí sempre dava essa resposta, né? E as pessoas entendiam perfeitamente. Mas a minha namorada, à época, me disse: Neno, me diga uma coisa, essa conversa está meio furada. Eu disse: por quê?